boa noite, Andrei 601. Prossiga. Pronto, posicionamento, solicito acionamento na posição. 2601, tá livre o acionamento na posição, chama o pushback. bom dia, Sam 3201. Bom dia, Sam 3201. Identifique, chega lá bom, que desça para 2 mil pés, o ajuste padrão. Está autorizado o sinal ILS, informe e estabilizado. Ajuste 1013, chegada bom, que desça para 2 mil. Tem que cumprir as restrições da carta ou está liberado? Está liberado das restrições. Ok, obrigado. Puxou atrás do senhor, só vai ter que guardar ele taxial. Então pode falar na posição e botar no pushback. Tá bom, então. Obrigado. Confirmando que você vai falar? Ainda não. Gente. Bom dia, Azul 4177. 4177, copia? Copio. Qual é a temperatura, hein? Só confirmando, é 28, né? Afirmativo, 28. Estou na brisa, que eu estou certo. Muito obrigado, manda. Afirmativo, já dá para cópia? Vitória autorizado 380, Perusque 50. Decola 10, direita da El Leda Eudes. Controle 1 no 935, transponder 5110. Desculpe, qual é a subida? El Leda Eudes. El Leda Eudes, ok. 380, na Perusque 50. Está vendo, El Leda Eudes. 10. O controle é 3950. 11935. O controle e transponder 5110. Transponder 5110, 3935. Obrigado. Até daqui a pouquinho. 3601 para o táxi do Alternando Galeão, 4 horas e 14 minutos. Autonomia 66 bosta. 4 horas, Galeão 66, autorizado táxi, parte 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 10 no 3. Índia Alfa, ponto espera 10, chamada pronta, 3601. Chegando 6251. Autorizado, chega acionamento, chama táxi. Chama táxi, 251. Salvador, está 3601 no próximo ponto 010, pronto. 3601, a linha decola, pistão 10, vento 180 graus, 109. Linha decola 10, tá? 3601. Salvador, azul batom 77, pátio 3, posição 5, informação Fox para saturamento e acionamento. 4177, autorizado pushback e acionamento, chama pro táxi. Beleza. A 3601, decolou 44, controle 119, decimal 35. 1935, 3601. Salvador, bom dia, Otan 3601, tá, é o Leda. Bom dia, Otan 3601, contato radar, vou para o nível 360, autorizado para o de Leda. 360, direto Leda, tá 3601. Para o taxista, né, 6251. 107 com 400, passando em galeão. Confirma a autonomia? 4 horas e vento. 4 horas e quanto? 4 horas e vento. Taxi autorizado, pátio 1 Índia Alfa, ponto de espera da 10, chamando. Pronto, altímetro 10 no 3. Libre táxi, ponto de espera 625, foram. Obrigado. Salvador, muito bom dia, é Vigente 5717, está no gate 4, ciente da Foxtrot, passa a moto. Objeto 5717, Galeão autorizado, 340, Alter Zulu 10. Decola da 10, primeira curva direita da Euleda Bridges. Controle 119, decimal 35, transponder 5114. Autorizado Galeão 340, decola da 10, com primeira curva à direita da Euleda Bridges. Aciona 5114, controle 1935, objeto 5717. 7-1-7, chama para pushback acionamento. Chamará para pushback acionamento, 5-7-1-7. Salvador, azul 4177, 80 a bordo, 1333, atendo a Confins, pronto está. 80-1333, Confins, taxi autorizado, pátio 1, Índia Alfa, quando espera da 10 chamar pronto, altímetro 10 no 3. Confirmando, vai seguir o tráfego da Avianca, está agora no pátio 1, está quase passando a interseção do pátio 3. Está visual com a Avianca na nossa frente, segue o mesmo, pátio 3, pátio 1, Índia, chama pronto, quando espera. Se possível, existe alguma chance de fazer com a gente voar direto a ela? Não, você vai ser a Dael, Dael é Dael desse. Tá ok, obrigado. Amor? Eu vou aí, abraço. Que lindo, o Salvador, o 477 azul, após decolagem. Pode direto mesmo da afirmativa, assim que o senhor decolar, o senhor contata o controle que eles mandam direto ali, se não tiver ninguém. Tá bom, obrigado. Salvador Xanemé 251 na Índia, pronto. 251, alinha e decola 10, vento 180 graus 079. Alemã de colagem livre, 10, Xanemé 251. São 3601, chame Recife agora na frequência 1251 e alternado 13325. 1251 e 13325, tá? 3601, bom dia. Bom dia. UF5898, informação forte, bom dia. 5898, com fins autorizado. 340, Vianfer Zulu 16, decolada 10, primeira curva direita da El Leda Bridge, controle 119, decimal 35, transponder 5115. Terminado com o fim, 340, decolada 10, direita da El Leda Bridge, Vianfer Zulu 16, 935, controle 5115, transponder 5898, portão 4. 5898, correto, alvo de pé, questionamento. localizado, tá? 3201. Tá, 3201, completa aproximação, chame torre 1186, tomou posse. 262, obrigado, seja. Salvador, bom dia! É o Emotion Air 6251. Bom dia, Emotion Air 6251, contato radar na decolagem, subiu para o nível 360, está autorizado o Leida da presente. Bom, Leida 6251. 190, tá? 320. Patrulha 77, ali mantém pistão no zero. Confirmando, tá no 03? 03. Chama 6251, após desvio, se eu vou direto Brida. Voa Brida aí, tá? É isso, confirma, Brida? Não, voa Brida, Bravo Romeo, Índia Delta Echo. Ah, ok, Brida, pode ser, obrigado.